tu mens trop. Tu pleures, tu meurs trop. Tu as le tropique dans le sang et sur la peau. Gémis de loucura et de torpor. Já é madrugada. Acorda, acorda, acorda, acorda, acorda. Mata-me de rir. Fala-me de amor. Songes e mensonges, sei de longe, sei de cor. Geme de prazer e de pavor. Já é madrugada. Acorda, acorda, acorda, acorda, acorda. Vem molhar meu colo, vou te consolar. Vem, mulato mole, dançar, domebrar. Vem, moleque, me dizer onde é que está ton soleil da brise. Quem me enfeitiçou, o mar m'arrebatou. Tu as le parfum de la cachaça e de suor. Geme de preguiça e de calor. Já é madrugada. Acorda, acorda, acorda, acorda, acorda. Ton soleil ta braise, quem me enfeitiçou, o mar m'arrebatou. Tu as le parfum de la cachaça e de suor. Geme de preguiça e de calor. Já é madrugada. Acorda, acorda, acorda, acorda, acorda, acorda. Acorda, acorda, acorda, acorda, acorda, acorda, acorda. Acorda, acorda, acorda, acorda.